3520, livrando à direita. TAM 3520, autorizado táxi via Alfa Juliette, pontão 02. Via Alfa Juliette 02, TAM 3520. TIM 3520, portão 02. 302, 3520.